Capítulo 16. Quarta afirmação de luz: eu sou o filho de Deus. Eu sou Deus. Eu sou o filho de Deus e um com Deus, logo eu sou Deus. Cada pessoa que eu vejo tem Deus dentro de si, por isso também é filho de Deus e um com Deus. Como posso eu ter ódio, sentimentos ou pensamentos de vingança ou ira com alguém que também é Deus? Se essa pessoa ou o que quer que seja tem Deus dentro dela e é Deus e Deus é tudo o que existe e nada mais existe para além de Deus, então essa pessoa, ou o que quer que seja, também sou eu, existe em mim, e eu nele, porque se Deus e eu somos um, então eu sou tudo o que existe e estou presente em todas as pessoas e em tudo o que existe. Como posso eu então ter ira por outra pessoa? É como ter ira de mim mesmo. Como posso eu ter ódio ou não sentir amor por outra pessoa? É como ter ódio de mim mesmo ou não sentir amor por mim mesmo. Como posso eu fazer mal, prejudicar ou magoar outra pessoa ou o que quer que seja? É como se eu estivesse a fazer a mim mesmo, porque ele e eu somos um só, uma só carne e uma só alma, pertencemos à unidade, somos Deus e somos um e não somos separados. A separação só existe para o ego, que quer ser mais ou menos, melhor ou pior, bom ou mal, ter e não ter, ser e não ser. Acredito que todos os opostos pertencem ao ego, por isso, quando sinto muita alegria e depois tristeza, sei que essa alegria pertenceu ao ego, porque senão, depois, não ficaria triste. Acredito que, quando sinto amor por alguém e logo ódio, isso que senti não podia ser amor, porque não é possível amar e odiar a mesma coisa, só o ego faz. Decido amar-me a mim mesmo todos os dias, todas as horas e todos os instantes da minha vida. Eu amo-me e adoro-me em todos os momentos da minha vida porque Deus manifesta-se em mim e através de mim. E quando me amo, amo tudo o que criei e toda a criação, porque amo-me a mim mesmo, o que é o mesmo que amar o Criador de todas as coisas. Eu sou a criação mais perfeita de Deus. Eu fui, como todos, criado à imagem e semelhança de Deus, por isso tudo o que Ele pode, eu posso, tudo o que Ele pensa eu penso, tudo o que Ele sente eu sinto, porque Ele e eu somos um. Eu gosto de mim acima de tudo, porque eu sou a criação mais completa e perfeita de Deus, sou a sua obra mais maravilhosa. Eu fui criado para que Deus se pudesse manifestar neste planeta, nesta forma física. Eu sou Ele, habitando um corpo e uma forma física, habitando um planeta com forma física. Eu sou Ele, quando demonstro amor e compaixão. Eu sou Ele quando tenho paz interior em mim mesmo e a transmito à minha volta. Eu sou Ele e Ele manifesta-se através de mim quando o ego não está presente e sei, dentro de mim mesmo, que não estou separado dele. Eu sou Ele, quando acredito que o tenho em mim e que Ele habita todas as células do meu corpo e quando vivo sem condicionalismos do meu ego, que criei para mim mesmo, pensando que seria melhor ao me separar da fonte, porque como Deus, que é o Criador, eu também sou o Criador e criei o ego e a separação, essa é a minha criação mais imperfeita e a minha maior prisão. E, durante anos e anos, que também foram criados por mim, enredei-me nesta separação, jamais lembrando-me de mim mesmo e de Deus dentro de mim. E criei mundos de pensamentos, emoções e sentimentos de medo e carência porque acreditei estar separado e submeti a mim medo, porque deixei de acreditar na minha invulnerabilidade como um ser completo.